Eu tô na fase 2 de esquecer nós dois. Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo nas festas. Eu tô imbatível, tô irrecaível, um super-herói. Mas por trás do celular ainda dói. Ainda dói. Para! Por motivo de segurança, mantém a distância. Não tem esperança pro meu coração. Por motivo de segurança, não ligue à noite. Com a sua voz doce, não sei te dizer não. Eu não sei te dizer não. É por isso que eu digo: vem de golpe que eu vou de vítima. Repertório novo do Fidelis. Eu tô imbatível, tô irrecaível, um super-herói. Mas por trás do celular ainda de segurança, mantém a distância. Não tem esperança pro meu coração. Por motivo de segurança, não ligue à noite. Com a sua voz doce, não sei te dizer não. Por motivo de segurança, não, eu não sei te dizer não. Anota a placa que o foguete tá passando, meu.